A partir de agora, Programa Legal, a sua companhia na universidade. Apresentação, Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, estamos juntos aqui nesse meu, seu, nosso Programa Legal, sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, juntinho com você, com certeza. Essa edição de hoje, especial, exclusiva, em homenagem ao grande Roberto Gomes Bolanos, o grande e eterno Chaves, hoje com exclusividade para você. Não se perca pela hora, agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. É isso aí, meu amigo, minha amiga, ouvinte, a hora certa, 8 horas mais 10 minutos, não se perca pela hora, juntinho com você aqui nesse meu, seu, nosso Programa Legal, sua companhia na universidade. A hora que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do Programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, vamos de sucesso mandar aí para o pessoal graduando aqui da Estácio Nova Friburgo, para todos os funcionários, todos os professores e docentes, coordenadores também da Estácio Nova Friburgo, a gerência acadêmica, o pessoal da Nova Rio que cuida com carinho da limpeza do prédio da Estácio Nova Friburgo e todas as dependências da mesma, e também aí para o pessoal da Secretaria de Alunos, da sala de matrícula, e também aí as meninas do Polo EAD, Gilda e Leonora, vai aí esse sucesso exclusivamente para todos vocês e para quem ouve o Programa Legal nas redes sociais, facebook.com/programalegaloficial. Vamos de sucesso! Pra casa e só traz o que

É isso. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Você ouviu a fundo De Cara pro Sol, com um Sorriso Maroto, e também Mais Fácil, também com eles também, né? E toda a Fórmula de Amor, com Sambu também. Esses foram os sucessos do programa Legal, A Sua Companhia na Universidade, hoje para você, com certeza. Estamos juntos e vamos seguindo adiante com esse programa Legal, A Sua Companhia na Universidade. Não se perca pela hora, 8 horas mais 20 minutos. Sexta-feira, o dia em que ficou na história de todos nós. Na sexta-feira se encerrou, com certeza, o dia daquele que trazia alegria para todos nós. Chaves, um de seus principais personagens, nos fez rir em momentos de tristeza. Chaves foi o principal personagem que fez de Roberto Gomes Bolanos o artista mais consagrado, o comunicador que, ao iniciar sua carreira, iniciou como redator e produtor de rádio. Em duas agências de emprego que ele foi procurar, ele preferiu a menor. Assim, iniciando a sua carreira como comunicador, Roberto Gomes Bolanos também foi logo contratado pela Televisa, a principal rede de televisão do México. Mais à frente, por falta de um personagem no programa, o próprio Roberto foi e interpretou o personagem, na qual o consagrou como o melhor ator e humorista do momento. Roberto Gomes Bolanos foi o que mais trouxe alegria para todos em todas as gerações, e mais de 100 países foram exibidas os seus entretenimentos. Chaves, Chapolin Colorado, entre outros personagens e programas produzidos pelo grande comunicador, fez a alegria de muitos em grande parte do mundo. No Brasil não foi diferente. A infância foi marcada, com certeza, por crianças, por adultos que um dia foram crianças e hoje marcam as crianças de quem hoje é adulto. Chaves foi o principal programa que mais trouxe entretenimento em todas as idades. Transmitido pelo SBT no Brasil, o programa sempre ancorou a audiência, isolado no horário de meio-dia e também no horário das 5 ou 6 da tarde. O programa Chaves, ou Chapolin Colorado, sempre teve grande audiência. Doutor Chapatin, e entre outros personagens interpretado pelo mesmo, fez com que o programa trouxesse a realidade da alegria de muitas crianças e de toda a família brasileira. Chaves era, sim, Roberto Gomes Bolanos, um exemplo de cidadão internacional, aquele que tinha grande carinho pelo Brasil, e o seu ídolo era o jogador Pelé. Chaves, ou seja, Roberto, era o artista mais consagrado pelo humor brasileiro e internacional. Ele tinha, por seu conteúdo programático, uma base de alegria sem maldade e sem apelação a nada. Roberto Gomes Bolanos soube produzir um programa voltado para todas as idades e assim, com certeza, conquistou o coração do mundo inteiro e principalmente de todos nós brasileiros. Yeah. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Uma homenagem que vale a pena, não é mesmo? Fez parte da infância de todos, com certeza. E com certeza vai continuar fazendo pela memória daqueles que viveram. Com certeza essa infância, para quem realmente teve infância. Hoje, se for ver humor, só se vê malícia, é um humor que não agrada muito. Sendo que as piadas de hoje são engraçadas, mas algumas não cai ao contexto. O humor também, programa televisivo, não se tem tantos quanto alguns que ainda vale a pena ver mais, igual a esses que foram produzidos por esse grande comunicador, realmente não tem. Então essa é a homenagem sincera do programa legal, a sua companhia na universidade, com esse, quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, a esse eterno comunicador e humorista Roberto Gomes Bulanos, o Eterno Chaves. Compartilhe a alegria, ouça a melhor Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. A hora que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do programa legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, vamos de sucesso aqui pelo programa legal e mandar aí mais uma vez para todos que estão pelo pátio da Estácio Nova Friburgo, aos que conheço, aos que não conheço, vai aí com todo carinho para Cláudio Melo, também para Filipe Basílio e Karina Kinushi, para Jefferson Alves, para Thaís Patuelli, também para Jaque Polo, vai para todos vocês aí com muito carinho. E se estou esquecendo de alguém, me desculpe, me perdoe, mas vamos seguindo em frente com esse programa legal, a sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, e vamos de sucesso. Você que vai ouvir nas redes sociais também vai com todo carinho para você. Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo. você é assim um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. Pra perto de mim e veja como eu estou só. Senta, não olha pro chão, a culpa não foi de ninguém. Não, não. Ah, tô aprendendo a viver sem você. Ah, tô aprendendo a viver sem você. Sei que o dia raiou para mim, mas pra você tanto fez. Sei que não vou mudar, sou assim. Para você sou mais um. Ah, tô aprendendo a viver sem você. Ah, tô aprendendo a viver sem você. Ah, tô aprendendo e não quero aprender. Ah, tô aprendendo e não quero aprender. Voltando pro meu recanto, lá é bem melhor. Não, não sei quem vai estar me esperando. Eu nunca vou estar só. Ah, tô aprendendo a viver sem você. Ah, tô aprendendo a viver sem você. Ah, tô aprendendo e não quero aprender. Ah, tô aprendendo a viver sem você. Rapaziada, eu sou o Bob Esponja, caça quadrada. Eu vim direto do fundo do mar pra curtir a Rádio Estação. E estou adorando. É muito legal. É isso aí, meu amigo, meu amigo ouvinte. Vamos seguindo adiante com esse programa legal, com certeza. Confirmação aí do próprio Bob Esponja, né? Com certeza, um dia com você aqui na Rádio Estação e com o programa legal, a sua companhia na universidade. E vamos seguindo aí, você ouviu a fundo Marisa Monte e Tribalista Velha Infância. E também tô aprendendo a viver sem voar com Detonautas. Esses foram os sucessos do programa legal de hoje. E vamos chegando próximo ao programa legal, mas antes O que seria uma mensagem reflexiva, mas uma mensagem com certeza. O título dessa homenagem diz assim: morre uma eterna criança, nasce uma grande saudade. Tem pessoas que já nascem adulto, tem pessoas que nascem e morrem criança. Tem pessoas que nascem e faz os adultos voltarem a ser criança. Assim foi o nosso eterno Roberto Bolanos, o responsável por criar e interpretar os eternos personagens Chaves e Chapolin Colorado. Quantas crianças nasceram assistindo o Chaves, o Chapolin Colorado, e hoje são adultos e continuam assistindo o Chaves e o Chapolin Colorado. As homenagens ao nosso querido Roberto Gomes Bolanos mostraram isto. E esta deve ser a nossa missão no mundo: fazer as outras pessoas felizes, não importa como. Seja como artista, seja como médico, advogado, pedreiro ou construtor. O que importa é que possamos transmitir a felicidade, pois não estamos precisando de um mundo melhor, mas de pessoas melhores que possam mudar a qualidade de vida de nosso povo, transformando nosso planeta em um mundo mais humano, mais fraterno e menos violento. Que isto desperte a importância de transmitir a paz e a felicidade. Parabéns, Roberto Gomes Bolanos, pela sensibilidade, pela criatividade e pela lição de vida que você deixa para todos nós. Homenagem e reportagem, Flávio Viana, o grande amigo de todos, para o programa legal A Sua Companhia na Universidade, direto da Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana, Nova Friburgo, 1º de dezembro de 2014. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Com certeza, né? Tinha outros textos para passar, mas deixo para a próxima edição, porque estamos chegando no final. Se eu, como assim, apresentando esse programa, me emocionei ao ler esse texto com base produzida por mim e alguns detalhes, é claro. Pesquisado a fundo na internet, muito bem apurado, textos anteriores de pesquisado por mim e criativamente falado, expressado por mim. É um comunicador que deixou um exemplo de vida realmente e com certeza deixará saudade, porque fez parte da infância de muitos. Esse foi o grande Roberto Gomes Bolanos, homenageado no programa legal de hoje. E, por final, vai essa mensagem: vai com Deus, Chapolin, vai Chespirito, Chompiras, Chaves, vai com Deus eterno, Roberto Gomes Bolanos, vai com Deus eterno, Chaves, e continue em nossos corações. Assim encerro esse programa legal, Sua Companhia na Universidade, em homenagem a esse grande comunicador. Você está ouvindo Rádio Estação. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Vamos encerrando esse programa legal, A Sua Companhia na Universidade. E espero estar aqui na próxima edição juntinho com você, se Deus quiser, e com certeza Ele quer. Assim como Ele permitiu ao nosso eterno Chaves fazer da comunicação o palco da alegria de muitos, assim que Ele venha fazer de mim e de todos os comunicadores Estácio Nova Friburgo que fazem publicidade, propaganda ou jornalismo, e de todos os outros qualquer que fazem qualquer graduação, seja enfermagem, direito, administração, seja lá qual for, que venham ser, sim, assim como esse grande exemplo, profissionais que venham honrar a nossa nação brasileira, venham honrar o mundo, que venha honrar a Deus quem nos criou. Assim me despeço de todos e até a próxima edição. Um forte abraço e um carinhoso beijo no coração de todos. Agora, fui. Quando alguém faz um discurso, utiliza esse recurso. Se lhe fazem perguntas, termina agora mais um programa legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé. Sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.